Salvador, bom dia, Golão na 61 na posição 7, ciência da informação, é com autorização, barulho. Golão na 61, informação em curso, é a Fox, trabalho no escopo. Guardando, Golão na 61, obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 360. Minha curva 190 com primeira curva direita na saída da Eulis da Morte. Outra voa 90, primeira da via, pode conforme. Instrução 25570, controle 120, decisão 8. Ciente, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Via Ampers, voo 10, conforme. Decola 90, curva direita, saída da Eulis da Morte. Instrução 25570, controle 120, voo 961. Seja mais correto, a porta pronta para o puxamento. Pronto, puxa acionamento, boa hora, meu. Autorizado, é ponto mais. Ok. Autorizado, é ponto de mais. Autorizado, boa hora, meu, chamada. Paulo Salvador, Papa Tangosco. Eu tenho Papa Tangosco. Informo, término de cheque, solicito retorno para o Pátio 3. Sim, estou autorizado para prosseguir via Alfa, Kilo até o Pátio 3, minha porta quando na posição. Ok, prossegui na taxiway até o Pátio 3, reportarei ao término. Ficou 1961, tem 125 a bordo, alternativa Galeão, 3:59. Via parte 1, Índia, ponto de espera, estimação em 1-8 do 195, altímetro 1-0 no meio. Parte 1, Índia, ponto de espera, 295 com 1016, 1091, obrigado, bom dia. Bom dia, o 991, ponto espera pronto, dá uma zero. 991, livre, alinhar e decolar, pico 900, 140 graus, 08. Gente, livre, alinhar e decolar, o 991, dá uma zero. Salvador, Doutor 3601, portão 2, pushback, acionamento. Autorizador, remoto táxi, Doutor 3601. Autorizado, remoto táxi, 3601. Controlando, 2081, gol, gol. 208, gol, 961, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, gol 961, passa 1500 para nível 360. Gol 961, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Gente, nível 360, direto Leda, gol 961, obrigado. da Angosca, ao ingressar no Pat 3, fique atento aos sinalizadores, ok? Ok, ficarei. Aguardo a Voo 961 autorizado, direto Mike. Voo Mike, voo 961. Salvador do Andrés 601, tem 136 a bordo, 4 horas de só Fernando Bonfim, está pronto para o táxi. Eu Você via a Índia, ponto de espera, estou em ano 9, 395, altimetro 1016, bom voo. Autorizado, táxi via Índia, até o ponto de espera da 10, quando pronto, a torre está 895, com 1016, para 3601, bom dia. Uno 1161, chama o seu prefeito. 1251 e ao técnico 1325. A mensagem está entre contato, entendeu? 1251, 3361, obrigado, bom dia. Salve Salvador, Papa Tangó. Sim, a Papa Tão Lógica. Informo término do pushback. Sim, Papa Tão Lógica. Boa noite. Boa noite, bom trabalho. Salvador, bom dia, Zé 3601, ponte 301 no 0 pronto. 3601 no bom dia, livre linha, ainda é colapso no 0, vento 120 graus, 109. Livre linha, ainda é colapso, no 0, 3601. tomar o controle, eu estou no 3601? Sim, 3601, decolado 38, no controle 120, decimal 8, bom voo. Vai chamar o controle 208, 3601, bom dia. Controle Salvador, bom dia, o 3601, na saída da Elvira, passando 3600. 3601, no bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, o 3601. Recapitulando, da Ponte 4 para o Pac 3. Gente, autorizado o reporte finalizando no gate 03. Positivo, graças. Chamando Mike X-Ray Foxtrot. Azerbaijão 3601, chama Centro Recife, 1251 e alterne 13325. Eu vou chamar Centro Recife 251 e alternado 3325, está 3601, bom dia. Alô, Mike Yankee. Mike Hotel Foxtrot, parte alto. No Pipe 3, bom dia, obrigado. Gente, bom dia. This is Dustin, November 113, Whiskey Julia, descending through 17,000 for 110,000, 7,000. November 113, Whiskey Julia, to fly that at Luna position, and at level 050. Okay, down to 5,000 and direct to Luna to Whiskey Julia. November 113 Whiskey Juliet, descend to 2000 feet, 281016, clear the left side of the Descend to 2000 feet and 281016 and your point established, 2000. 112 Whiskey Juliet established on the ILS localizer on the 10. November 113 Whiskey Juliet, complete final and contact tower 11895. 1895, but 2 Whiskey Juliet, good night. So good morning, November 112 Whiskey Juliet established on the ILS localizer, runway 10. November 113 Whiskey Juliet, here to land runway 10, winds 120 degrees, 09 knots. Confirming gear down locked. Okay, gear down in locked, 2 Whiskey Juliet. Cross today, clear to land runway 10, winds 120 degrees, 09 knots. And we're clear to land, runway 10, 2 Whiskey Juliet.